Papa Romeo Hotel lhe mantendo, informa o tráfego no setor norte do campo, a 700 pés, um Robson 44, centro e frio com aproximação. Campo quente, abaixado e travado. Hotel Limatão, 3A12, pistão 1-0, vento 1-0 graus com 11 nós, o ajuste 1011. Hotel Limatão. Vende de Souza, na pistão 1-0, Papa Romeo Hotel Limatão. IP5486, decolado aos 45, aciona 5001, pistão controle 119.35, boa viagem. 119.35, grato, vai chamar o controle. 07, Oceaner 6326. 076326, obrigado. Zulu autorizado, cruzamento no 735 até a Baetena, me escuta até o corte. Copiou, Lima, Zulu? Whisky Bravo Whisky vai guardar apenas o ingresso do Charlie 402 no pátio. Tá visual com tráfego mesmo, no, com tráfego já na papá. Após o tráfego, autorizado o táxi, aporte na papá para ingresso. Linha 1142, a linha mantém cabeceira 1-0. A linha mantém o Oxa, né? 1-4-2. Hotel Lima Tango no solo 47, direita 121 no decimal 9. Whisky Bravo Whisky autorizado, linha cabeceira 17, a porte pronto. Tá com isso aqui, vou coordenar com a infraero, ok? A intenção é permanecer no pátio 3 ou prossegue para uma nova decolagem após? 12 nós. Decolagem, e para pernoite seria o pátio 4 ou 5, ok? Só o estativo vou coordenar comigo. Matambo, em coordenação com a infraero, irá prosseguir para o pátio 4, ok? Negativo pátio 3. É, conhece a aeródromo, confia? Gente, então à esquerda prossegue Alfa, taxi Alfa, Juliette ingressando no pátio principal e reporta novamente na taxi Lima. O Hotel Limatango vai precisar de alguma viatura para passageiros? Confie. Gente, Juliette, vamos coordenar com a infra-aero no pátio 4, ok? 4 passageiros. M1 142, decolado 850, controle 119.35, boa viagem. 1935, Ocean Air 6142, obrigado. Gente, visto que Bravo Whisky mantém a posição, guardando a posição com controle, devido ao tráfego que precedeu o Airbus da Avianca, pegou o mesmo perfil de saída, que aguarde para autorização de decolagem, Whisky, Bravo Whisky. Aguarde o coordenador com controle, por gentileza. Controle mesmo, se eu que o senhor aguardasse 2 minutos, ok? Certo. Cola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo no meio e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-119.35 e aciona 5074 nos meus fundos. Passaram 65 correto, portão 9, chama branco, pushback, acionamento. O Hotel Limatango vai prosseguir o táxi via Taxway Lima, após Mike, Quebec. No ponto de espera da Quebec, chame a torre em 1-118.95 para ingresso, prosseguindo até o pátio 4, ok? Whisky Bravo Whisky, autorizado decolagem, pistão 1-7, vento 1-0 graus com 13 nós. Até o Limatão autorizado, ingressão na pista até o pátio 4, táxi via pista, ok? Whisky Bravo Whisky, decolado 5-4, controle agora 119.35, boa viagem. 119.35, boa tarde. Meu gol 9648, tá no externo com baixada travada. Gente, gol no 648, informa o tráfego no setor norte, Robson 44, pouso pairado, fazendo sobrevoo pairado, retifica com aproximação, curtindo aproximação, ajustando no 01, não aguardando autorização para pouso, gol no 648. Melhor. 7 mil na chuta da torre? Na escuta, Romel. Gente, a pessoa que está muito próximo do eixo, ok? Sim, a gente vai se afastar mais para norte, agradece. Gol no 648, autorizado pouso, pistão 1-0, vento 1-0, 0 graus, com 3 nós. Livre pouso no 648. Azul 4... Foi o azul 4065 que chamou, fala com você. 09, livre acionar, reporta ataque. Ajete o meu, Torres, novamente. Prossiga, Torres. Gente, eu tava se aproximando novamente da final, ok? Um pouco mais pro norte. Gente, Romeu. TP5595 continua boat, Donate 1011, traffic on sector north, 600 feet, Hobson 44, we don't interfere on approach. Roger, sending my 3595. My Juliet Romeo, acknowledge at the traffic and maintain position. Michael Juliet Romeo. Gol no 648, no solo 07, direita 121, decimal 9. 209. Solo 648, livro. Volume 648, boa tarde, táxi via Alfa, reportando seu táxi 6 Juliette para ingresso. Alfa 2 Juliette. Zé, 3555, one final check. Volume 648, check rádio, como recebe, solo? 5-5. Sem esperar. Here's on the left, 5595. Roger, clear terrain, runway 10, wind is 120 degrees, 12 knots. Excellent. Táxi Azul 4065, temos 111 a bordo, 4 horas e 35 até Ribeirão Preto. Rádio 4065, táxi via parte principal, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 1-8-95, ajuste 1011, agora em bom voo. Sente resultado 1011, livre táxi via parte Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, angulação da Torre 1895, bom dia. No setor norte do campo, o Mike Jet Romeo, Ops 44, sobrevoo parado. Em torno de uma milha do eixo de aproximação da nossa 7 e reporte quando visual com tráfego aqui, está 500 pés de tráfego. Tem que ser visual. Sim, visual também. Eu prossegui para o parqueamento 02, ok? Sim, visual, está perto, está perto. 355 on the ground at 10, vacated by right, and contact ground 11-19. Montreal, 1-2-1-9, good day. O Mike Jet Romeo informa o tráfego se aproximando do setor norte. O Vitor Mike Quebec, o Papa Alpha 3-2, está a 1500 pés no momento, reporte visual com tráfego. Sente, reporte visual, Romeo. Solo Salvador, boa tarde, TP 5595. 55595, boa tarde, táxi em frente, Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, 3 Líder, Vitor Mike Quebec. Sente Vitor Mike Quebec, continua aproximação, reporte visual com tráfego à sua direita, o Mike Jet Romeo 500 pés. Sente Quebec, continua aproximação, reporte na visual com tráfego. Papapá Bravo, Romeu Vitor, boa tarde. Confirma o Pátio que encontra se a pista que decola. Passo para 1 na 7. Gente, mais gente, Romeu, sem interferir com a aproximação, ok? Ok. Vitor Mike Beck não está visual com o Marcos Direto Romeu, final 1 na 7. Gente, Vitor Mike Beck, autorizado pouso, pista 1 na 7. Vento 1-0-0 graus com 1 na 3 nós, ajuste 1-0 no 1. Autorizado pouso na 7, Quebec. Só um instante, eu vou coordenar com o controle a saída, ok? Só um instante, por gentileza. Salvador, boa tarde, Azul 4065, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4065, autorizado, alinhado e decolar pista 10, vento 120 graus com 3 nós. Livre, alinhado e decolar da 10, 4065. Vitor Mike Quebec no solo Azul 3, confirmando parte 4. Autorizado backtrack, reporte liberando a pista, Vitor Mike Quebec. Salvador, Otan 319. 3154. Então, 3154, continua a aproximação, guardão pista livre, ajuste 10 no 1, forma o tráfego no setor norte, a 1 milha da cabeceira da eixo, aproximação da 10, a Robs 44, fazendo sobrevoo parado, sem ter frio com a aproximação, tá 3154. Ok, observa a aeronave aguardando a autorização, 3154. Só para informação, a aeronave está, o Robs 44 está a 500 metros, ok? Quebec, frequência livre, boa tarde. O Max Jet Romeu tem aproximação da Airbus da TAM, solicito que o senhor se afaste no setor norte, sem ter frio com aproximação, ok? Pistão na zero. Ok, ciente do TAM. São 3154, ajuste no 0 no 1, no cheque tem? Baixei o cheque. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-4 nós, tá? 3154. Recebe pouso na 1-0, tá? 3154. Azul 4065, decolado azul no meia, controle 1-1-9, decimal 3-5, boa viagem. 1935, bom dia, 4-5. Alô, Salvador, boa tarde, o chamei 6327, no fim de 7. Autorização em Liel, nível 220, informação extra. Oi, chamei 6327, nível pré-aprovado 240. Copio 240, aguarda a coordenação 220. 24, copia. Sim, só um instante, copo número 2, prepare a saída da Euleta e Liel, aguardando copo. Gente, o chamei... Tava Romeu Vitor, só um instante, copo, estou coordenando ainda com o controle e com o centro, aqui é melhor sair. Inicialmente prepara a saída da árvore, aguardando copo. Firmo, árvore, só um instantinho. O Bravo Romeu Vitor, pronto, copy. Agradeço imensamente, senhora, a colaboração de todos aí da torre. Vai livrar o seu setor inicialmente na proa 330, sem interferência com a 17. Quando mais próximo do Índia com a Índia, vai pra pouso. Sente, o Maguete é o meu, guarde apenas coordenação com controle, ok? Ok, grato, bom trabalho, bom dia a todos aí. Tá 3154, no solo 18, direita, 121, décima 9. 219, 3154, boa. Mike Jet Romeu 2. Prossiga também. Sente o controle agora, já está ciente da proa do senhor. 330 até Serra Índia, Eco Índia. O mesmo agora em 119.35, bom voo. Mike Juliette Romeu. Grato, Mike Juliette Romeu, apenas alterando a proa 300, senhor, até águas claras para nenhuma interferência. Grato, Romeu. Gente, 300, forma o controle quando chamar o mesmo e sem interferir com este aproximação, por gentileza. Grato, Romeu, bom trabalho, bom dia e agradeço novamente, senhor. Bom dia, Mike Juliette Romeu. Posição Mobo, conforme a rota, Mike Oscar Lima Bravo Uniforme, Mobo. Então, 3154, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, portão 04. Romeu Vitor, na escuta do salão ainda? Transfere agora a torre em 118.95 para o acionamento táxi de decolagem. Salvador, boa tarde, Oxené. 6321, autorização, informação, uísque. Oxené, 6321, boa tarde. Número 2 para a Copa, prepara a saída, Arbor, Elefa, aguardando. Arbor, Elefa, aguardando, 6321. Oxené, 6327, pronto, Copa? Pronto, Copa. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 119.35 e aciona 5137 no transponder. Autorizado Ilhéus 240, decola da 10 com curva direita da El, Leda, depois direto Ilhéus. Controle em 119.35, transponder 5137, o Chanel 6327. Chanel 6327, cotejamento correto, confirmando portão 07. Isso, portão 07, o que está quebrado. Cliente, reporta pronto para o inspecionamento, ajuste 1011, o Chanel 6327. Reportarei o Chanel 6327. Entendido, autorizado. Táxi, reporte para ingresso na pista, Bravo Romeu Vitor. 320, decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor, após posição Elefa, onde intercepta a Pêsulo 17 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119.35 e aciona 5145 no transponder. Autorizado Brasília 320, via Pêsulo 17, decolando da 10 com curva direita Arbor Elefa, chama o controle 119.35. Com 5145, Oxané 6321. Oxané 6321, no cotejamento correto, confirmando portão 612. Estou no portão 612. Sente no portão 612, reporta pronto. Inspecionamento, ajuste 1011. 1011, obrigado. Bravo, Romeu Vitor, Zé Alinhar, cabeceira 97, reporte pronto. Azul 4462, nos solos 23, direita 121, decimal 9. Direita 121, decimal 9, azul 4462. Torre Salvador, mano 807. Boa noite, 07, continua a aproximação, número 2 para pouso, o tráfego precede o Airbus Tatan. Guarda no pista livre, voo no 807. Guarda. São 3192, checa o trem. Passado travado. Autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus com 12 nós, ajuste 1011, plano 3192. Autorizado pouso 10, vento 3192. Sente, mantenha a posição, Bravo Romeu Vitor. Boa 462, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Bravo Romeu Vitor, atento às turbulências do Airbus da TAM, cruzando a pista 17 agora. O vento é 130 graus com 13 nós, tem livre decolagem de pista 17. Bravo Romeu Vitor. Torre Salvador, bom dia. Rio 9648, mudança de frequência na sua escuta. Rio 9648, curtindo por aproximação, número 2 para pouso, tráfego precede ao Pong da Gol. Aguarde pista livre, Rio 9648. 9648, aguardando pista livre. Boleto 07, informa o tráfego de colando a pista 17, perfil da saída da Boa, curtindo aproximação, aguardando autorização para pouso, boleto 07. Guardando, boleto 07. Tá 3192, no salve 25, direito 121, décimo 9. Direito 219, 31292. Fala Salvador, muito boa tarde, TAM 3192, livra B. TAM 3192, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 111. Alfa Juliette, portão 111, TAM 3192. Noite 07, autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus com 15 nós, cheque trem, ajuste 1011. 1011, boa noite 07, autorizado com 0. Papapá, bravo Romeu Vitor, decolado 26, controle 119, decimal 35, boa viagem. Aproxima 35, boa tarde. Oito, direita, 121, décimo 9. Direita, 219, 107. Rio 9648, baixando, checado. 79648, curtindo a aproximação, guardando pista livre. Aguardando. Rio 9648, vento em Salvador é 120 graus com 13 nós, tem autorizado pouso, pista 10. Ajuste 10 no 1. Ajustado 611, livre pouso, cabeceira 10, Rio 9648. 807. Poxa, né, 9327 para puxa o treinamento no posição 7. Chaner 6327, portão 07, livre acionar, reporta ataque. Livre acionar, reportará o Chaner 6327. contato com o Salvador, 35241. Confirma chamando solo, aeronave? Trip 5241 para a Vitória da Conquista? Afirma, 5241, parte 3, posição 3, autorização para a Vitória da Conquista, frente da UIF. Gente, só um instante, cobre, prepara a saída da Arbor, o Trip 5241. Preparando a Arbor, 5241. Rio 9648, Rio 9648, Gonçalo Goiânia 2099, por gentileza apenas confirme a próxima perna. Esse. Afirmativo, Gonçalo Goiânia 121.9, um bom dia. Ótimo. Solo Salvador, eu Rio 9648, Lisão da Piscina, escuta. Rio 9648, boa tarde, táxi de Alfa, Quilo, Pátio 3. Posição prevista 1-0 no Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, prevista 1-0, Rio 9648. O Trip 5241 no pronto copy? Afirmo, prossiga. Autorizado Vitória da Conquista, nível 200, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor e após direto Vitória da Conquista. Controle em 1-19-35 e aciona 5-1-25 no transponder. 200 é o nível, decola da 1-0 com curva direita na saída Arbor, após Arbor direto Vitória da Conquista. O controle 1-19-35, 5-1-25 ao transponder, 5-2-4-1 da 3. Trip 5-2-4-1 correto, parte 3, já porta pronta para o direcionamento. Reportará, 5-2-4-1. Oxané 6327, pronto para o táxi com 7272, alterna Salvador, 3:29. Oxané 6327, táxi via parte principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre em 1-18-95, ajuste 1-0-1, um bom voo. Ok, táxi via parte principal, Indy Alpha, ponto de espera 1-0-18-95, Gol no 807, após a passagem da aeronave da Avianca, ingresso Juliette, portão 09. Após a passagem da Avianca, Juliette 09807. Alô, Xané 6321, puxa acionamento com 06. 6321, coordene com a equipe de solo, aeronave da Gol ingressando agora via Juliette para parqueamento no 09. Após a passagem da aeronave, livre acionar no portão 62 e reporta ataque. Sente após a passagem da aeronave que vai para o 09, está livre, chamada para o táxi, 6321. Pastor 32, boa tarde. Recife, confirmando o nível 090. Gente, prepare a saída da Conde aguardando cópia, Pastor 32. Felizada minha colega, pista 10, chama a minha 327. 6321 confirmando, tá livre de acionamento, reporta táxi, ok? Positivo, chama lá. Pastor 32, pronto, copy? Afirmativo, pronto, copy. Autorizado Recife, nível 090, decola da 110 com curva esquerda no perfil da saída Conde, e após Conde prossegue via Golf 677 até o destino. O controle em 119.35 e aciona 0260 no transponder. Autorizado Recife, 090, decola da 110 com curva esquerda na Conde, Golf 677 após 1935, controle 0260, transponder, pastor, estacionado, ponto 3. Pastor 32, confirmando PLB. Confirmando para o táxi? Afirmativo. Confirmo o PLB? 1-0, a intenção é prosseguir ingresso e decolagem a partir da táxi e hotel ou prossegue para a cabeceira 1-0, pastor 3-2? Decola da cabeceira. Gente, inicialmente táxi até o ponto de espera da hotel e reporta para o cruzamento, o ajuste 1011. Até o hotel, reporta para o cruzamento 1011, pastor 3-2. Chané 6-3-2-7 vai chamar o controle. Sente controle agora 1935, decolado aos 36. Boa viagem, vou chegar 6327. Obrigado, 6327. Chané 6321 com 87 POB, 442, alternando Goiânia. Chané 6321, táxi via pátio principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre em 118.95, o ajuste 1011, um bom voo. Obrigado, autorizado via pátio, Indy a ponto de espera 1095 com 1011. Ponto de espera da hotel para cruzamento, pastor 32. Pastor 32, autorizado, cruzamento 1028, prossegue o táxi via Taxi Delta Alpha e reporta para ingresso no pátio principal. Autorizado, cruzamento Delta Alpha, reporta para ingresso no pátio, pastor 32. Pastor 32, prossegue o táxi via Juliette, contorna a área gramada, seguindo a aeronave da Avianca, e no ponto de espera chama a torre em 118.95, um bom voo. Obrigado. Perdão. Quase que eu tinha aproximação, guardando pista livre, ajuste no 0, no 1. Tô seguindo aguardando pista livre, Oxenet. Oi, boa tarde, Chiné 6321. Chiné 6321, linha decola de imediato, sem parada? Afirmativo. Cruz Aviário decolar de imediato, sem parada, agilizando manobras. Pistão no zero, vento no 20 graus, com no 62 de nós. Rosnei 63 no 4, informa o tráfego da companhia aliando a cabeceira 1-0 para decolagem. Continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Sede, o 63 no 4. Salvador, boa tarde, está 3217 LS da 1 a 0. 3217, continua a aproximação, número 2 para pouso, guardando pista livre, ajuste no 0 no 1. No 0 no 1. Salvador, muito boa tarde, teste 32, está no ponto, perdão 0, só com a aeronave final. Pista 32, mantém ponto de espera. Colocando ponto de espera, pista 32. Pista 63, 1 no 4, 3 0, pouso, pistão 1 no 0, vento 1 no 2 0 graus com 15 nós. Vente livre, o pouso, pista 63, 1 no 4. M321 no decolado aos 42, controle 119, decimal 35, boa viagem. 1935, obrigado, boa tarde. Salvador, o voo no 649, contente da UISC, autorização Leão. No 649, confirmando o nível 240 para Ilhéus. Afirmo, 240. Autorizado Ilhéus, nível 240, decola da 110 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda e após direto Ilhéus. Controle em 119, decimal 35 e aciona 5123 no transponto. Ilhéus 240, primeira curva direita da AEL, Leda e Ilhéus, a subida, 1935, controle, corte 5123. Do 649, correto, portão 2, chama pronto para o estacionamento. Cheque o trem. Baixo travado. Autoridade, pouso, pistão no 0, vento 1 no 20 graus com 1 no 4 nós, ajuste no 0 no 1. Livre, pouso, 1 no 0, 1011, então 32 no 7. 7, portão 1 no 0, obrigado. Salvador, Papa Romeo, Papa Hotel Delta. Papa Romeo, Papa Hotel Delta, ajuste no 0 no 1, no vento em Salvador é 1 no 20 graus com 1 no 4 nós, prossegue pistão no 0, confirma intenção. A intenção é 1 no 7, estou a 2 milhas e meia agora do terra. Sente, reporte no ponto ideal para o cancelamento do plano, Papa Romeo, Papa Hotel Delta. O ideal seria nos terra mesmo, os terra reporta então para a gente cancelar, ok? Estimativa, reporte no externo para o cancelamento, Papa Hotel Delta. Paulo, bom, no meu passado, feedback